É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E é com muita satisfação que recebemos nesta manhã aqui na Transamérica Foz a visita do Carlos Silva, ele que é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e região. Bom dia! Bom dia, ouvintes da Transamérica. É um prazer estar aqui novamente para trazer mais novidades do nosso setor de hotelaria, gastronomia e do turismo em si. Também aqui no estúdio com a gente, Jorge Pegoraro. Bom, eu sempre digo, né? Já lhe dei bom dia, mas seja bem-vindo aqui. Mais um bom dia, né, Guilherme? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carlos Silva, companheiro aqui também de bastante trabalho, de bastante reuniões, né, conjuntas, né, Carlos? Tempo que a gente passou aqui no Parque Nacional também. E as portas da Transamérica sempre abertas aqui para suas novidades. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu lembro muito bem que a questão aí de, não sei, uns 2-3 anos atrás, nós conversamos sobre um assunto que era um projeto que o Sindicato de Hotéis estava desenvolvendo, que era sobre a construção de um centro de capacitação aqui na cidade de Foz. E principalmente aqui em Foz, né, a gente vê muitas vezes projetos sendo anunciados, obras sendo anunciadas, mas a gente não vê o resultado. Agora, efetivamente, temos o prazer de comemorar a abertura desse centro depois de muita luta por parte de vocês aí do sindicato? Sem dúvida. Nesse momento, nós estamos já de pronto, fazendo um agradecimento especial a todos os nossos associados, a todas as empresas que colaboraram para que este sonho, né, de muitos presidentes que me antecederam, muitos diretores, que era um centro de capacitação voltado à nossa área de atividade, hotelaria, gastronomia, turismo em si. Graças a Deus, graças ao empenho de todos, no último dia 19, culminou com o aniversário do Sindicato de Hotéis, a inauguração desse espaço de 1.500 metros quadrados, dividido em 3 andares, dentre eles uma suíte de 75 metros quadrados, uma suíte de laboratório, onde nós vamos proporcionar cursos para governantas, e também fizemos um acordo com a Associação de Governança do Brasil, que vai, depois do Rio de Janeiro, só em Foz do Iguaçu vai ter uma escola de governantas, onde nós podemos, assim, aperfeiçoar um pouco mais o trabalho da nossa área interna da hotelaria, né? No primeiro piso, nós temos uma área de 500 metros quadrados, onde temos uma cozinha totalmente equipada, 100% à disposição de tudo que é para fazer algo no sistema de alimentação, né? Passa desde da cozinha em si, como também doces, outras receitas e também um espaço aí que nós conseguimos fazer uma parceria com a melhor escola de gastronomia do mundo. Uma escola lá da França, uma chancela, né, também, que vem para Foz do Iguaçu com todo o know-how para melhorar ainda mais a nossa gastronomia, que é a escola francesa Le Cordon Bleu. E é realmente algo bastante importante porque, além dessa unidade aqui em Foz do Iguaçu, há alguma outra unidade da escola aqui no Brasil? Como é que funciona? Sim, temos uma escola que já iniciou no Rio de Janeiro e agora ela vai atender toda a gastronomia das Olimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro. Está para ser instalado também uma escola dessa envergadura em São Paulo e outra em Belo Horizonte. Mas agora Foz do Iguaçu já tem a chancela dessa escola que vem com uma ramificação do Peru. A culinária do Peru também ela deu um grau excelente quando essa escola de gastronomia Le Cordon Bleu estacionou-se por lá e revolucionou a gastronomia daquele país. E assim nós queremos também fazer um up, aumentar ainda mais essa qualidade gastronômica de Foz do Iguaçu. E é realmente uma notícia bastante importante para o turismo aqui de Foz do Iguaçu, né? É um orgulho aí ver que realmente foi possível levar adiante este trabalho. E estamos recebendo também aqui no estúdio nesta manhã o professor Sérgio Paulo de Oliveira, ele que nesta semana voltou a Brasília, e que notícia legal, né? Lembra que lá nas eleições de 2014 nós conversamos logo após ali, né? O resultado da eleição foi uma votação bastante grande, mas que por questões de coligação você tinha ficado com o quinto suplente. E agora, passados aí 1 ano e 5 meses de mandato, veio essa boa notícia assumindo lá em Brasília. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos ouvintes da Transamérica. É um prazer imenso estar aqui, né, conversando com vocês. E dizer que essa semana, realmente, eu tomei posse na vaga do deputado Ricardo Barros, que assumiu o Ministério da Saúde. Então, para Foz do Iguaçu e para a região oeste aqui, é uma honra muito grande a gente poder representar esse povo, né, desse cantinho do Paraná. Estou muito feliz e à disposição de toda a comunidade. Eu também queria agradecer a presença do professor Sérgio aqui no programa Fronte, na Transamérica Foz. E já que o assunto é turismo, Guilherme, queria já colocar um ingrediente Vamos aqui. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a presença do deputado federal, a presença também do Carlos Silva, que é presidente também do Fundo Iguaçu, né, Carlos Silva? É, nós temos notado esse ano uma queda no movimento de turistas em Foz, não só em Foz, no Brasil todo, né? É, mas principalmente nas Cataratas do Iguaçu, uma sensível queda, não dá para a gente também reclamar nesse sentido. Mas isso preocupa, Carlos Silva e professor Sérgio, e o que a gente pode fazer num momento desse de crise, que todos nós sabemos, né, que o país está enfrentando, quais as ações aí que Foz do Iguaçu pode, com criatividade, né, também passar esse momento. É verdade. Nós estamos passando por um momento de muita tensão. Foz do Iguaçu já teve 8% menos de visitantes no último mês, no mês de maio. Isso nos preocupa, né? Porque a tendência, infelizmente, a tendência deve ser essa diminuição de número de visitantes ser maior. Mas aí que você falou bem, a criatividade do empresariado, a criatividade da gestão integrada do turismo, eu tenho certeza que nós estamos conversando para que outros pontos, outros meios de divulgação e também outros produtos a gente pode lançar para atrair novos turistas para cá. O regional hoje é muito importante, há uma distância de 1.000 quilômetros que dá para você vir no mesmo dia. Também é uma ação que nós devemos fortalecer daqui para frente. A atenção redobrada também no evento, que é um grande volume, proporcionando então uma ocupação excelente, 3, 4, 5 dias na cidade. Eu vejo que há possibilidade sim. Foz do Iguaçu tem muitas oportunidades para trazer turistas para cá, seja ele para passear, descansar ou também a negócios. Olha, amigos ouvintes, prazer imenso, em primeiro lugar, né, eu chegar aqui na Transamérica e encontrar o Carlos aqui dando entrevista, porque a gente sabe, né, que ele é uma das figuras mais reconhecidas do turismo de Foz do Iguaçu e no Paraná. Presidente de hotéis, Fundo Iguaçu, empresário. Então, e eu acrescento ao que o Carlos falou, porque a gente sabe, Pegoraro, Guilherme, amigos ouvintes, esse turismo regional, o turismo dentro do país e brasileiros mesmo, é automático que, infelizmente, em função de todo esse impasse político, econômico, que o Brasil ainda está passando, essa turbulência de impeachment, essa questão de uma crise, entre aspas, que foi se instalando aos poucos, automaticamente as pessoas, Pegoraro, elas têm um pouco de medo, e é óbvio, de pegar uma poupança, um dinheirinho guardado e vir passear em Foz, sair fazer turismo. As pessoas meio que começam a se preparar para um momento pior. Então, automaticamente, esses 8% na queda do movimento de turismo aqui em Foz do Iguaçu no último mês são também reflexos disso. Mas eu vejo que agora, com a questão das Olimpíadas, né, com a nossa sede lá no Rio de Janeiro, automaticamente turistas do mundo inteiro acabarão também visitando Foz do Iguaçu. Então, e como o Carlos falou, né, que é um especialista no assunto, achar novas formas e a divulgação principalmente. E Pegoraro, como deputado federal que assumi essa semana, eu estarei lá em Brasília, junto ao Ministério do Turismo, fazendo, né, gestão dessa questão principalmente da venda do Destino Iguaçu, de divulgar no mundo inteiro. Tem um orçamento do turismo aí, do nosso Ministério, para divulgação do Brasil no exterior, na Europa, na Ásia, e automaticamente divulgando o Brasil, o Destino Iguaçu é um dos principais a serem divulgados. Então, uma série de fatores. Essa crise, infelizmente, né, que deu essa queda, essa questão dos voos também, que agora parece que está sendo revista, entre Foz e Curitiba. Então, é uma série de fatores, né? Não é um fator único, é um mosaico, mas, graças a Deus, eu acredito que agora, com esse impasse político resolvido, é um novo presidente, é um novo momento, são novos ministros, eu acredito que as pessoas vão começar novamente a acreditar, né, que o Brasil pode passar essa fase assim e começar a se recuperar. E automaticamente o turismo daí volta também a se recuperar. Mas a gente sabe que é um momento assim um pouco delicado. E professor Sérgio, temos Foz do Iguaçu e região tem agora um deputado federal na Câmara dos Vereadores e da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, e também temos o presidente da Câmara também? O Jacob é o segundo vice-presidente da Câmara, né, dos Deputados. Em função do afastamento do Eduardo Cunha e E desse movimento todo que há de rejeição ao Valdir Maranhão, automaticamente, essa semana mesmo, estávamos lá em votação na quarta-feira, eu já como presidiu a sessão. Eu acredito que deve culminar realmente, né? Eu estou uma semana lá, ainda não tenho todo essa compreensão. Tenho que ser sincero com os amigos ouvintes. Mas tudo indica que realmente o Jacobo é que vai comandar os trabalhos da Câmara. Isso é bom também para nós, para a região, porque o Jacobo tem um carinho muito grande. O título dele é de Foz do Iguaçu, ele é um amigo de Foz do Iguaçu e aqui da Costa Oeste toda, né? Então eu acredito que é um bom momento para a cidade. Eu vou perguntar justamente para o Carlos Silva sobre essa questão, né? Da importância da representação federal lá em Brasília. Como é que vocês, empresários da hotelaria, da gastronomia, estão enxergando esse momento aí, no sentido de que podemos ter um presidente da Câmara e temos agora aí com a confirmação do professor Sérgio um representante efetivo lá na Câmara dos Deputados. Sem dúvida. E eu faço aqui uma reflexão, né? Que Deus olhou muito por Foz do Iguaçu há muito tempo. E agora estamos conseguindo observar isso. Nós não tínhamos nenhum deputado federal até então. Nas últimas semanas, nos últimos 30 dias, temos dois e um presidente da Câmara dos Deputados. E diga-se de passagem, dois deputados atuantes, defensores, principalmente o professor Sérgio, que já demonstrou isso em seu momento oportuno, né, que assumiu interinamente lá a Câmara dos Deputados, a defesa do turismo, a defesa de Cataratas do Iguaçu. E pode ter certeza, professor Sérgio, aquelas suas palavras naquele tempo é que vem também fortalecendo Foz do Iguaçu no contexto do turismo nacional e internacional. Porque o debate na Câmara, ele é amplo, ele vai para todo o Brasil as suas discussões. E isso vai fortalecendo. Então, veja só, não dá para dizer que vai dar alguma coisa errada em Foz do Iguaçu. As forças estão culminando para que tudo aconteça da melhor maneira. Eu vejo também, quando nós estivemos lá em Brasília, junto com a nossa Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes, ajudando aquele impasse que tinha no Parque Nacional, o professor Sérgio foi um defensor, mobilizou todas as altas autoridades para discutir o assunto. E aí tivemos um bom entendimento. É assim que precisamos, a interferência dos nossos deputados, a interferência dos nossos conhecedores, nossos problemas, para então resolver com diplomacia, equilíbrio e compreensão. Inclusive, eu ia até perguntar para o professor Sérgio exatamente esse tema, né, do Parque Nacional do Iguaçu. Não poderia deixar de passar, né, professor Sérgio? É que quando ele foi deputado, né, na outra vez, há poucos anos atrás, digamos assim. Na legislatura passada, legislatura, né? Duas passada. Vezes no lugar do Ratinho Júnior. Exatamente. Então, ele solicitou muitas vezes, né, para nós no Parque Nacional, para o Instituto Chico Mendes, para o IBAMA, enfim, a revisão completa do plano de manejo do parque. Nós fizemos algumas reuniões aqui também em Foz do Iguaçu. O professor Sérgio fez reuniões na Câmara Federal lá em Brasília com o deputado federal Romário, né? Na época era deputado federal. Então esse assunto sempre esteve junto com o professor Sérgio. E agora o senhor retorna, né, para a Câmara com esse assunto na pauta aqui do Parque Nacional do Iguaçu, já acontecendo as reuniões sobre a revisão do plano de manejo, um momento muito importante para a cidade também, né, professor Sérgio? Exatamente, Pegoraro. E fazer um registro aqui, Carlos, Guilherme, Jorge Pegoraro, os amigos ouvintes. O Pegoraro, que está aqui ao meu lado, era o diretor do Parque Nacional do Iguaçu, né? Mas nunca deixou, sabe, de atender com carinho, com educação, com profissionalismo, com bom senso, essa luta do turismo. Então, toda vez que eu fui lá para Brasília, no IBAMA, no Chico Mendes, com a ministra Isabela, com o Vizentim, presidente do Instituto Chico Mendes, enfim, todos os debates em Brasília, que o Pegoraro lembrou agora, uma audiência pública muito grande que nós fizemos lá, com uma dezena de deputados federais, o Romário, né, hoje senador, né, ele era presidente da Comissão de Turismo e de Esporto, eu era membro, então, sempre assim, um registro aqui para todos os amigos do turismo de Foz do Iguaçu que estão escutando. Obrigado. O Jorge Pegoraro nunca trabalhou contra nós, sempre tentou, sabe, o equilíbrio, o bom senso, então isso é muito importante. E dizer que, realmente, Deus me abençoou, tem me abençoado muito. Quando eu tomei posse aquela vez no gabinete do deputado Ratinho Júnior. Fui para Brasília, tomei posse, desci aqui no aeroporto, estava aquele movimento, né, do turismo ali no portão do Parque Nacional, a primeira manifestação. Desci no aeroporto, em vez de vir para o centro comemorar minha posse, dobrei à esquerda ali e fui lá para o portão do parque me juntar com os guias, taxistas, o receptivo turístico de Foz. E a partir dali tivemos um ano e meio de lutas, graças a Deus conseguimos preservar que as vans, os táxis, as receptivas, agências de turismo, os guias, pudessem continuar exercendo seu trabalho dentro do Parque Nacional, ajudando a cuidar do meio ambiente, atender bem os turistas. E agora, eu reassumo o mandato de deputado federal no momento em que está sendo feita a revisão do plano de manejo que a gente tanto batalhou aquela vez. Então, é uma bênção de Deus e já me coloquei à disposição, já conversei com o Capileto da, né, Cotrafós, com todo mundo aí. Já estou de novo nessa luta, com muito carinho. E eu tenho certeza que o Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente, e os diretores do IBAMA, do Chico Mendes, que está sendo feita essa mudança agora, nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num bom termo, né, de os trabalhadores do turismo de Foz não perderem renda, o meio ambiente não ter prejuízos assim que impactam de forma muito, muito agressiva. E eu acredito que nós vamos conseguir. Deus me abençoe, estou lá para colaborar, agradeço o Carlos pela lembrança e o Pegoraro também pelo carinho das palavras. Eu vejo também que isso é muito importante, essa conquista, né? Porque não é só a questão social e econômica envolvida aí nesse contexto. É a qualidade do serviço turístico que Foz do Iguaçu tem e deve proporcionar para quem nos visita. Aquele espaço ali, Cataratas do Iguaçu, hoje é o nosso ícone maior de Foz do Iguaçu, junto com tantos outros atrativos, mas é por aí que começa a divulgação do nosso turismo. E ele tem que ter, sim, o equilíbrio para o meio ambiente, o equilíbrio para o turismo, para o social e para o econômico. Eu vejo que assim nós vamos conseguir bons êxitos e cada vez mais atrair visitantes para Foz. Complementando o que o Carlos falou, só para um amigo ouvinte compreender bem, de forma bem didática, parem para pensar, amigos ouvintes da Transamérica. Chega, por exemplo, em Foz do Iguaçu um grupo da terceira idade de chineses, lá, 75, 80 anos. Eles chegam em Foz do Iguaçu, estão hospedados num hotel, uma van com um guia falando chinês vai buscá-los na portaria, na recepção do hotel. Deixar essas pessoas no portão do Parque Nacional, elas pegarem a fila, pegarem um ônibus, chegar nas cataratas, não poder deixar uma mochila, às vezes até uma caixinha de remédio dentro de um veículo, porque lá tem que tirar tudo. E, entende? A diferença é muito grande na qualidade do receptivo. Vai uma van, um micro-ônibus, eles deixam as coisinhas deles dentro do ônibus, fazem o passeio, alguém não está se sentindo bem, pode voltar para o veículo, o guia está junto o tempo todo. Então, a qualidade do atendimento ao turista, não que a Cataratas do Iguaçu não tenha qualidade, é de primeiro mundo, mas necessidades individuais de grupos, é fundamental que tenha essa diferenciação. A ministra Isabela, no último debate lá em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, ela falou, olha, exemplo da África do Sul, porque o Parque Nacional de Iguaçu, Pegoraro, que sabe mais do que qualquer um do Brasil sobre o Parque Nacional, são 3%, né, dos 185 mil hectares do parque que são usados intensivamente para a exploração do turismo. Então, esses 3% que fique para o turismo e todos os outros 97%, essa luta do Pegoraro sempre contra a caça ilegal, desmatamento, pesca, isso aí que é uma luta assim, que a gente tem que apoiar, incentivar e bater palmas ao Instituto Chico Mendes, porque se arrebentam em poucos servidores para cuidar do Parque Nacional. Agora, esses 3% do portão ali do centro de recepção até lá nas cataratas ali, deixa Foz do Iguaçu, deixa a hotelaria, o receptivo, nós aqui da comunidade, a gente cuidar, preservar, mas também ganhar o nosso dinheiro, poder sustentar nossas famílias. Com certeza, e um trabalho também muito importante na região toda, né? O professor Sérgio citou muito bem, né? Foz do Iguaçu vive, né? Transpira o turismo, mas a nossa região também depende muito do Parque Nacional do Iguaçu, e inclusive um trabalho parceiro aqui com os nossos irmãos aqui argentinos também, né? Que tem na revisão do plano de manejo também uma atenção muito especial em função também de todo aquele uso público, né? Que existe ali hoje, né, Guilherme? Exatamente. Eu vou perguntar aqui, já que falamos de projetos e planos, vou perguntar para o Carlos Silva, porque nós temos o Fundo Iguaçu, né? O Carlos Silva é o presidente do Fundo Iguaçu, que é uma entidade que trabalha basicamente com projetos. E para que esses projetos aconteçam, é necessária a captação de recursos federais, recursos estaduais, enfim, várias fontes ali de recursos. Quais são os principais projetos atualmente do Fundo Iguaçu? E como é que vocês pensam também em botar isso, né, para funcionar, em capitalizar isso, tendo em vista o atual momento até do país? É verdade. Esses projetos, tem alguns que já identificamos a necessidade, já estão no nosso plano de ação. Mas eu queria fazer um parênteses aqui e falar ainda sobre a questão aí do parque. Agora o novo chefe do parque, o Ivan, já proporcionou toda a discussão sobre o plano de manejo. Diversas reuniões, né, já estão sendo feitas. Nós fazemos parte lá do conselho consultivo também. Nessa parte faço uma deferência ao Peguraro, que quando solicitado o Cindy Hotéis a participar do conselho, foi de pronto aceito pelos outros conselheiros. Estamos lá dentro também auxiliando com as informações, com os dados, para que a gente possa ter a melhor decisão no final. Então eu vejo que há uma discussão, sim, e buscando esses 3%, a identificação dele é na melhoria, na conservação e no cuidado que tem que ter com o meio ambiente, 100%. Voltando aos projetos, então, nós temos aí o projeto A469, né, a duplicação da rodovia das Cataratas. Nós temos, já está em fase de final, o projeto da entrada da cidade, no trevo ali na frente do Hotel Recanto, que é necessário aquele espaço ali, deputado, enforca e estrangula a nossa entrada de Foz do Iguaçu. Já estamos em finalização do projeto. Com certeza o senhor vai ter conhecimento dele e vai poder nos auxiliar muito agora lá em Brasília. Nós temos também o projeto do autódromo de Foz do Iguaçu, onde estamos já em levantamento de dados. Recentemente, a pedido da Polícia Federal, estamos fazendo um apoio para fazer a rampa de acesso ao Rio Paraná, onde eles têm uma base ali que vai dar toda a segurança daquele espaço da beira-rio, podendo assim já no futuro próximo alguns empresários olharem para aquela área, para nós ficarmos de frente para o rio e não de costas para o rio. Então a Polícia Federal tem uma base montada ali, muito bem equipada, e eles precisam de um acesso mais fácil dos seus equipamentos para acessar o rio. Então nós já estamos também trabalhando, vendo a possibilidade de tratar esse assunto com muito carinho. E assim então outros projetos. É claro que com essa diminuição da arrecadação de 8%, e com certeza deve diminuir um pouco mais, desculpa, aumentar um pouco mais essa diminuição, nós teremos cuidado para que os recursos sejam aplicados da melhor maneira e nos projetos importantes e estruturantes para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. São projetos fundamentais. Quando a gente falamos, por exemplo, da BR-469, né, o acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, a gente sabe que é preciso fazer algo ali, né? E é importante também, eu acho que um parlamentar, como o professor Sérgio, né, ter uma equipe técnica, né, valorosa como essa que o Fundo Iguaçu propicia aqui em Foz do Iguaçu, para levar esses projetos, né, professor Sérgio? A dificuldade que nós sabemos de Brasília sempre é no sentido assim, mas existe projeto? O recurso existe, a gente vai atrás do recurso, né? O deputado sempre se coloca dessa maneira. Mas e o projeto? E o Fundo Iguaçu vem exatamente nesse momento, né, Carlos Silva, de apresentar projetos de boa qualidade, de bom nível, né? Sem dúvida. Para ser defendido lá em Brasília. Sem dúvida. E eu ainda ressalto que o Fundo Iguaçu são 12 entidades diretamente ligadas ao turismo, que estudam, analisam e vivem o turismo, entendem a necessidade de alguns projetos e melhorias, e assim então discutido, analisado, e então a partir daí formatado a ação. Não é? Então já identificado a cada ano, com revisão semestral, todas as ações, todos os projetos que vão ser executados. E graças a Deus temos feito muitos projetos bons, tem dado resultados excelentes, principalmente também na divulgação de Foz do Iguaçu, não é? Com apoio muito grande na divulgação interna e externa. Vamos trazer para Foz do Iguaçu agora, no mês de setembro, o Travel Mart Latino America. É um evento maior, que se trata dos melhores e maiores compradores turísticos do mundo. Vão estar em Foz do Iguaçu para ver o que nós temos de bom e de melhor. E com certeza, voltando aos seus lugares, vão disseminar, vão divulgar cada vez mais Foz do Iguaçu e colocar na prateleira lá dos pacotes turísticos mundiais. Vou perguntar aqui ao professor Sérgio também. Essa foi a primeira semana lá em Brasília, né? Qual que é a agenda para a próxima semana? Volta já para Brasília agora na segunda-feira. Como é que vão ser esses trabalhos aí nesse começo dessa sua terceira passagem lá pela Câmara? Veja bem, Guilherme, amigos ouvintes da Transamérica, é uma primeira semana, assim, logo depois do impeachment da presidente, a mudança, todos os ministérios em mudança. Brasília está, como o pessoal brinca aí na internet, né, uma Brasília velha queimando, mas é, o Brasília está pegando fogo, literalmente falando. É o tempo todo, vocês podem acompanhar pela televisão, a Câmara, é um momento, assim, de turbulência, mas já as coisas se acalmam. Quanto a mim, essa primeira semana, que eu retorno agora para exercer o mandato, eu já vou com bastante serviço. O Carlos Silva falou aqui, né, Carlos, querido amigo, a questão do trevo ali da COSEU com a BR-277. O Rony, presidente do Codefós, Rony Temp, nosso irmão, nosso amigo, já me ligou, professor Sérgio. O projeto já está, foi passado para fulano, pulando, está com... Eu já vou correr, semana que vem já tem que correr atrás desse projeto lá. Os assessores já estão trabalhando. O Codefós já correria, agora o Carlos falando. Então, é legal, é importante, porque Foz do Iguaçu, Carlos, Pegoraro, amigos, é uma cidade estratégica no Brasil, no Mercosul. É uma tríplice fronteira, estrategicamente, geograficamente falando, nós somos, é Itaipu, é Parque Nacional, essa fronteira toda. Então, é fundamental que a cidade tenha, sim, deputado federal, representante. É uma pena que a gente não estivesse desde o começo do mandato, mas enfim, estamos lá agora, vamos trabalhar, não vamos ficar reclamando, vamos fazer o que a gente puder daqui para frente correr. Mas a questão da BR-277, eu quero dar um depoimento aqui. 2013 para 2014, quando eu estava o ano cheio no lugar do Ratinho, as bancadas de todos os estados têm um determinado número de emendas para apresentar. O Paraná, 30 deputados federais. 20 emendas só. Imagina eu, mais novo lá, suplente. E vai. Eu fiz uma emenda. Foram 65 milhões para essa obra. E aí, tinham aprovado 18 emendas já e a minha não entrava. Aí eu fiz a defesa lá, colocaram para votar, e a gente tem que ser honesto, não adianta querer ser chupim, fazer, botar ovo no ninho dos outros. Eu, quando eu fiz a defesa, eu estava meio com medo de não conseguir. Aí o Jacobo falou, eu conheço, eu sou de lá, o professor Sérgio tem razão, tá? E nós dois juntos conseguimos a aprovação de uma emenda minha da bancada do Paraná. Depois ela foi contingenciada, não fizeram a obra. Agora... Faltava projeto, deputado. Agora tem o projeto. Estamos aí. O Codefós vai, com certeza, junto com o Fundo Iguaçu, lançar esse projeto, entregar esse projeto e fazer todo o esforço, inclusive lá em Brasília, para que agora seja executada esta tão importante obra Foz do Iguaçu. Exatamente. Agora com esse projeto, Carlos, então a coisa muda. Porque é um momento novo do Brasil também, e todo mundo sabe que Foz foi muito abandonado. Só um parênteses, Guilherme. Olha um servição que você perguntou a semana como é que vai ser, Guilherme. Ontem, a gente sabe, todos os amigos ouvintes sabem bem que Foz do Iguaçu passa uma questão delicadíssima, como todo o Brasil, na área da saúde. É desumano o que está acontecendo no nosso país com a saúde. O que ocorre? Eu ontem, independente de partido político, não sou do grupo do prefeito Reni Pereira, mas independente disso, porque é a cidade. Liguei para o doutor Gilbert, secretário da Saúde, tivemos uma reunião, ele, o Carlos Santi, diretor de atenção primária em saúde, durante a tarde, fizemos levantamentos. Segunda-feira, 10 da manhã, eu vou lá buscar uma série de relatórios com a Flávia e... estarei no gabinete do ministro Ricardo Barros da Saúde, levando tudo isso para a equipe técnica do Ministério começar a fazer um trabalho e já agendado. Eu, doutor Gilber e o ministro Ricardo Barros, dia 15 de junho agora, às 15 horas. Ó, estou dando dia e hora. 15 horas, dia 15 de junho, o secretário da Saúde, Gilbert Trindade Ribeiro de Foz, eu, deputado federal, com o ministro Ricardo Barros, com a equipe técnica do Ministério, com todo esse material que eu estou levando, porque a nossa frota de ambulância SAMU tem mais de 5 anos. A nossa carteira vicinal dos irmãos da Argentina, eles fazem a carteira, eles têm direito a trabalho, eles têm direito à educação, eles têm direito à saúde em Foz, quem tem carteira vicinal na Argentina. Os 16 mil, a gente não traz iguaio, brasileiros que vivem no Paraguai, os 16 mil que foram no consulado Paraguai e fizeram carteirinha do SUS, têm direito a atendimento em Foz. Só que como eles fizeram lá, o endereço deles é no Paraguai, não entra na cota para o Ministério da Saúde pagar a Foz do Iguaçu. Então, calcula o tamanho do prejuízo, da dificuldade. Então, Guilherme, essa semana, esse projeto da BR-277, e essa primeira luta, sim, questão da saúde. Até porque quinta é feriado, então não vai dar para eu ficar falando muito aqui e dizer que vai se fazer milagre. Mas 3 dias, de segunda a quarta-feira, é correr essa questão desse projeto e a questão da saúde, que é mais emergencial. professor Sérgio citou, né? Agora eu vou fazer a pergunta. Ele que veio com o assunto aqui municipal, né? O professor Sérgio trouxe a questão do prefeito Renê, da saúde de Foz do Iguaçu. Eu queria ver como, se o senhor tem acompanhado as notícias aqui de Foz do Iguaçu com relação aí até prisão de alguns secretários de Foz do Iguaçu, infelizmente, né, a Operação Pecúlio aí sendo desenvolvida e com a informação de que novas prisões vêm aí pela frente. Como que o senhor vê esse momento também, que está tão conturbado lá em Brasília, né? Nós sabemos, mas também aqui Foz do Iguaçu passa por um momento delicado. Eu vejo assim, Pegorário, amigos ouvintes, eu vejo que é o Brasil todo que está sendo, entre aspas, passado a limpo. Eu vejo que é um momento, e é um momento de uma nova política. Veja bem, se grampearam ex-presidente Lula, todo poderoso ex-presidente Lula, grampearam. Se prenderam Zé Dirceu, Zé Genuíno, Marcos Valério, se prenderam Esteves lá do banco, se prenderam Chaim, se prenderam Mulai. Se a Dilma foi afastada, se o Delcídio Amaral, que era o líder do governo no Congresso Nacional, foi para a cadeia, veja bem, se João Santana e esposa foram para a cadeia, e assim por diante, eu vejo que o Brasil está, tem vários e vários e vários parlamentares envolvidos no Lava Jato, não é só do lado do Lula, não. Até porque o PMDB, na época, era do lado do Lula. Né, do governo, do PT. Então, ninguém está falando aqui de um partido ou de outro. Não existe esse maniqueísmo, não se separa joio do trigo assim. Mas uma coisa é verdade, Pegorário. O Brasil está passando por um momento em que as instituições estão fazendo valer a sua força. A coragem do juiz Sérgio Moro, de peitar grandes políticos, empresários, é o Odebrecht, é o Camargo Correia. Olha a loucura! Dono do Odebrecht, Marcelo preso. Quando se podia imaginar no Brasil... Quando se poderia imaginar no Brasil o senador líder do governo para a cadeia? Um dono do Odebrecht para a cadeia, um dono de banco para a cadeia, um ministro-chefe da Casa Civil, Zé Dirceu, e para a cadeia? Isso não existia, isso é inédito. Então, a Justiça, a Polícia Federal criou, sabe, com essa coragem dos juízes, e é um novo momento para o Brasil. Por que eu fiz toda essa leitura? Porque isso está se... Graças a Deus, em efeito cascata, indo para os estados e municípios. Aqui em Foz do Iguaçu, eu não posso fazer nenhum juízo de valores, porque eu não participei da administração do Reni Pereira. Eu não participei, nunca fui secretário. Não obstante, tenha sido convidado. Né, eu fui convidado para ser secretário, mas não participei. Então, eu não conheço, eu não acompanhei. Mas a gente lamenta muito que a nossa cidade também esteja figurando em rede nacional, sendo manchete nacional, numa situação tão grave. E agora, infelizmente, a gente sofre porque tem alguns amigos queridos, e tipo, eu não quero citar nomes, mas eu tive companheiros meus, vereadores, que hoje estão enfrentando toda essa dificuldade. E agora, se cometeram erros, tem que assumir, infelizmente, tem que responder para a justiça, porque, infelizmente, se entraram em algum esquema, se pegaram algum dinheiro, se participaram de corrupção, tem que assumir. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que Foz do Iguaçu, você vê a Itaipulândia, os vereadores vieram também responder, Montes Claros, prefeito, e assim está acontecendo no país inteiro. Então, eu espero que Foz do Iguaçu também seja passada limpo, e pague quem deva, e que a justiça... aconteça e seja feita. Agora, citar um nome ou outro, eu lamento até para vocês aqui, não é uma questão de amarelar, mas é uma questão de coerência, de não fazer um juiz de valores sem eu conhecer, porque eu não acompanhei os contratos, quem pegou dinheiro, de onde para onde. Aí eu prefiro assim, me abster de citar nomes. E estamos chegando já no final aqui da entrevista. Quero agradecer imensamente a presença do Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região, e também do Fundo Iguaçu, né? E parabenizar aí pelos 42 anos do sindicato e parabenizar principalmente por essa obra aí, o Centro de Capacitação, uma obra muito importante que finalmente, né, Foz do Iguaçu consegue receber uma estrutura desse nível. Muito obrigado, Carlos. Obrigado mais uma vez por esse espaço aí, muito importante para divulgar os nossos trabalhos. Eu queria deixar aqui um registro, professor Sérgio, deputado, professor Sérgio, né, que lá em Brasília e também junto no cenário nacional do turismo, você pode contar com a Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes, na pessoa do Alexandre Sampaio, a qual você já conhece, já esteve defendendo naquela primeira instância lá também em Foz do Iguaçu, e ele agora é presidente da Comissão Nacional do Turismo da CNC, que é uma outra instituição empresarial fortíssima e que está totalmente ligada a não só o comércio, mas também ao turismo. Então, já de pronto, eu sou diretor dessa federação, nós estamos contigo, o que você precisar, tem portas abertas e solicite nosso apoio para defender todos os projetos de Foz do Iguaçu e do Brasil no sentido do turismo. Muito obrigado, Pegoraro, Guilherme, os ouvintes todos pelo espaço, e gostaria também de deixar um parabéns e um abraço muito forte para todos os nossos associados. 41 anos de Cindy Hotéis, é a participação pujante, decisiva e muito atuante de todos esses baluartes, todos esses defensores, né, do turismo de Foz do Iguaçu e região. Parabéns a todos e um abraço todo para a gestão integrada do turismo, que sempre está nos apoiando e também perto dos melhores projetos. Bom dia. Me corrigir aqui, né, porque eu falei 42, mas são 41 anos, né, do Cindy Hotéis aqui na cidade. Professor Sérgio, que assumiu nesta semana como deputado federal lá em Brasília, muito obrigado por essa participação. É uma honra recebê-lo aqui no Fronte Transamérica. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pegoraro, os amigos da Mesa Transamérica. Obrigado às palavras de carinho do Carlos. E, Carlos, então estamos à disposição, né? Para o amigo ouvinte, o meu primeiro curso superior foi em turismo, eu sou formado em turismo aqui pela Unioeste, então, nascido aqui na região, a gente tem um carinho, um reconhecimento muito grande da importância do turismo. Dizer a todos os amigos ouvintes que a gente está à disposição, o meu celular nunca mudou, faz 20 anos, é 9975-5319. É o único que eu tenho, 9975-5319. Quando a gente não pode atender uma ligação, a gente retorna sempre. Então, ficar à disposição de todos, agradecer todos os amigos aqui no estúdio, especialmente a minha esposa, a professora Patrícia, que companheira, sempre junto com a gente na correria, e agradecer principalmente a Deus essa honra de estar representando Foz do Iguaçu e Oeste do Paraná lá em Brasília. Eu também agradeço aqui imensamente a presença do deputado professor Sérgio, que nos atendeu aqui, né? Telefonamos para ele estava nesse turbilhão lá em Brasília, disse, não, Pegoraro, estarei lá sábado em Foz e faço questão de dar o meu abraço para o pessoal lá, ouvintes da Transamérica. Carlos Silva também, nosso companheiro, presidente do Fundo Iguaçu, muito obrigado também. Queria dar os parabéns aqui também pela presença do Veraldo, né? O Veraldo, que é um dos proprietários da Rádio Transamérica, e a mensagem aqui no meu celular do outro sócio da rádio, que é do Adélio, né? Muito bom o programa com o professor Sérgio e Carlos Silva.